você tem poder. Caranga, mulher, pronto pro rolê. É que o ronco do motor pra ela fala mais alto. É, queima petróleo no asfalto, aonde passo no sossego observando tudo. Na louqueira de sempre, os cara do barulho, pilantra sacana que vende a mãe por grana. Aí louco, na minha banca não faz fome, o pensamento do humor rola na ponta da agulha. Calibre 12, arregaço, vocabulário de rua. Passa no fio do vinil, quem faz a vez não engana. Aí loucaço, pianinho só marcando na manha. Varando a madrugada, uísque, mesa lotada. E o riso corre fácil quando caixa, banca, braço, Kawasaki suada. 1100 cilindrada, máquina importada. Vou no banca de quebrada, então me chamando a atenção de quem anda com veneno na agulha do canhão. Perigosa e divertida a noite, é assim. A lua brilha no céu e na retina, enfim, invade o pensamento, tira a maldade da mente. É. Enquanto o mundo é diferente, mas a chapa tá quente, aí tá mais de 1000 graus. Avenida se chatou, brilhando, é sendo normal. Tem mendigo e pivete, prostituto e ladrão. Do outro lado a sabá se tranca o portão. Galeria da moda, bar 24 horas. Madame desfila, bolsa e sacola. Segurança folgado, com frieza me olha. Mas que treme a base quando a 45 cola e cola. Rola, rola, manda a bola, liga o som. Vai lá, cinco maluco na mesa do bar, trocando a ideia, vendo o dia passar. Ouvindo de mole, som Raul e Xadá. O pôr do sol vermelho e a chuva na estrada. Pinto quadro no céu, que nem Davi de sonhar. Acelera esse volume aí, que eu tô na paz. Vem chegando o pianinho, vem colando e muito mais. Acelera esse volume aí, que eu tô na paz. Cabana, pedreira, moradão e muito mais. Acelera esse volume aí, que eu tô na paz. Independência, gera, chega, chega, chega mais.